Mulambo, rainha divina, ó deusa encantada. Me lembrei de uma coisa que sonsei. É? Falou. O que que foi? Espírito de luz. É? Ai, me sinto um anjo. A senhora? Ai, tão lindo. Claro. É fantasioso isso. Não é? A senhora não é um espírito de luz? Não, a gente recebe ordem. Estar na luz ou na escuridão é, depende de vocês, não é da gente. A gente é espírito. Depende da gente? É. Se você tem consciência, passa a ter consciência, se você está na luz. Sim. A escuridão é a falta da consciência. Olha. De quem você é, o que você veio fazer aqui? É. Mas é que a gente na Umbanda nunca imagina que o nosso Exu, mesmo que a gente receba, mesmo que uma pessoa peça a ele de fazer uma maldade, não imagina isso. O quê? Que ele vai falar, vou fazer, então vai lá e faz, ele cai, mas faz a maldade. Você nunca imagina. Que a gente mesmo... Eu mesmo, se pedir pra eu fazer uma maldade, eu não faço, não. Tá bom. Bom pra você. É. Não então, é bom pra você? Então, mas se eu encarnado sou assim, o meu Exu, que já alcançou o grau de Exu, é melhor que eu. Mas ele atua na cabeça de quem? Na minha. No caso, né? Quando ele corpora. Afinidade? Tem como é que a sua energia? É. Então, se você não tem que estar um bom aparelho... Certo. Se você não tem que se preparar para ser esse aparelho... Isso. Claro. E mesmo eu tendo... Então, se você não tem que estar preparado, não tem uma deidade... Não tem uma deidade indiana... É. Que ela tem um rato no pé? Qual que é essa, hein? Não sei. Não importa qual é o nome dela. Uh-huh. Ela tem um rato no pé. Sabe o que esse rato significa? Não. Orgulho. Orgulho. Vaidade. É. Onde tem que estar. Ah, no pé, claro. É. Claro. Ou seja, a senhora está dizendo, não precisa estar longe de você, mas tem que ser controlada ali. É. Uhum. É inerente, como eu falei para a senhora. É inerente, claro. Ao ser humano. Certo. Mas quando você não se propõe a fazer, subir esse degrau da evolução... Sim. O que acontece? Você se propõe a fazer isso. Ah, o comprometimento. É. Entrou. Deixar o quê? A sua vaidade, o seu orgulho. Embaixo. É. Porque aí a gente atua. No andar de baixo. É. Claro. Tá controlado. Tá certo. Você se propôs a controlar isso. É. O que a gente vê, não. Isso descontrolado. É o que vocês veem nos médiums. Isso ser maior. Isso. Maior do que as forças. Eita. Quer ser maior que o orixá. Oh, meu Deus. É mesmo, né? E a gente só deixa ver, não se pega fogo. Vocês deixam ver. Claro, com certeza, claro. É bom. Claro. Então não tem nada de desagradável saber que o Exu é neutro. Só faz a gente ter mais responsabilidade. Exu é neutro, é fato. Claro. É como anoitecer e amanhecer. É. Mas... Eu posso ser o que você quiser que eu seja. Certo. Mas então não adiantou nada a sua médium ficar 10 anos no candomblé... Junto com a Umbanda, ou crescendo, crescendo. Daí vem um consulente, ativa o lado negativo do Exu e a senhora faz um... É? Okay. Claro. Entendi. Pra quê? Pra que o humano aprenda a buscar só aquilo que é bom. Porque também o que a senhora fizer, a senhora pode até fazer um negócio bem grande que vai cair nas costas dele, nunca mais ele vai querer fazer isso. Perdão. Vocês não têm vergonha? Não. Nossa. Tá certo. E qual que é o final dessas pessoas que depois que desencarna vê que a missão não foi completa? Como é que ela se sente? Aí o desgraçado vai tentar voltar. Ixi. Pra fazer de novo. É? Tentar? Simples assim. Porque ele não consegue? É, né? Porque existe um tempado de tantos outros que estão esperando. Ué, até parece que encarnar é uma oportunidade super especial. É? É? Claro que é. Você é voltar à carne pra cumprir aquilo que você não fez? É. Isso vocês não dão valor a isso. É um, tipo um prêmio, assim. É. Muito concorrido. Isso você acha que vai se encarnar e vai voltar assim? É. Quem são vocês? Que isso? É, a gente tem a ideia de que, ah, morreu, eu volto pra cá porque é prisão. Ah, vou voltar pra essa prisão na carne. Ah, quando vocês estão aqui, se vocês gostam da carne. Aham, é. Né? É. Vocês adoram esse mundo. Sim. Dá prazer. Dá. Dá prazer o vazio. E como o vazio preenche vocês? É impressionante. Preenche? É. O ilusório preenche. Vira um vício ali. Hum? Vira um vício? É. Ixi. É, realmente é um desafio ficar encarnado. É. Mas não damos valor. É um desafio, se não sei se melhorar a cada dia. É o desafio. Com as escolhas. Eu não mudo ele. Não. Eu posso me mudar. É. Hum? Claro. Duvido. Duvido. Ela não gosta disso. Não gosta? De fumar? Não. Ela não fuma? Não. Mas tem que... Tem. Tem que fumar? Por que a senhora não respeita ela? Sabe qual é o significado disso aqui? Ah. Desrespeito com o médium? Não. De fazer isso. De fumar. Disso aqui. Material. É. Cigarro. Isso aqui une... forças. Terra. Água. Ar. Sol. Lua. Uhum. Pra isso germinar. É. Claro. É? O tabaco. É. Uhum. Uhum. Ele regimenta essas forças. Certo. A erva. Uhum. Uhum. Na hora que queima, não tá queimando? Tá. Limpa a sua aura. Ah. Mas incenso, então, devia ser igual. Também tem um papel. Tem o papel dele. Uhum. Mas esse daí, além de fazer esse papel, é, ajuda vocês a se agradarem com o vício que vocês têm. Que vício? De fumar. Se ela não fuma, a senhora faz fuma? Parte do trabalho. Ah. Que claro. Vício? Mas a senhora, na sua vida, não levou para o mundo espiritual uma vontade de fumar? E é por isso que quando a senhora incorpora, a senhora também fuma, além da limpeza? Não. Não tem isso? Não. Ah, então, é uma das coisas que precisa esclarecer, porque as pessoas pensam assim. Ah, é. Porque as pessoas pensam o que querem pensar. Claro, conveniência. É. Certo. Claro, claro. Que tem Exu que diz, eu gosto de fumar, né? Por isso que as pessoas pensam isso também. Ah, gosta de fumar. É. Eu venho aqui pra trabalhar, fazer a limpeza, mas também gosto de fumar, porque... Ah, não entende pra que serve isso. Tem um entendedor pra que serve Tem. Isso? Tem. Quem? Você tá falando que vira o Exu e diz que gosta de fumar. Isso, isso. Mas ele tem um entendedor, a consciência do que é necessário? Sim, ele explica pra que serve tudo, mas ele diz, eu também gosto do fumar. Isso aqui pra mim faz parte do trabalho. Do trabalho, claro. É. Não é uma coisa que, como espírito, a senhora tem dependência. Eu tenho muito o que fazer. Claro. Uhum. Vocês não são da luz, então logo vocês não são evoluídos. Vocês são da luz? É. Vocês são da luz? Vocês são das trevas. Acho que ele é crente. Não sou. É que eu tenho muito crente que assiste. Precisa esclarecer esses... Muita gente, em geral, né, assiste. De várias crenças. Daí esclarece e ajuda eles a verem. por exemplo, com esclarecimento, muito crente procurou a Umbanda. O senhor fez estudador? Sim, senhora. Mas, o senhor assim, estudou o quê? É, isso aí já veio. O senhor estudou o quê? Sim, então. Vendo o senhor estudou né? o quê? Tipo, na faculdade? Aqui. É referente com o espiritual? É. Na faculdade eu fiz filosofia. E no espiritual, o espiritismo, né? Do Allan Kardec. Não pode fazer uma... Dentro dos conhecimentos que o senhor C tem. Sim, claro. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim, senhora. Pode. Claro. Qual é a diferença para o senhor C? É. Luz e escuridão. Luz é informação e trevas falta de informação. Uhum. Então o senhor C sabe. Então essa pergunta que o senhor C fez para mim... Para mim não faria sentido. Não foi bem colocado. Não, mas para quem vai ouvir, nossa, tem toda a importância do mundo. Tem que desenhar? É, tem que desenhar. Da forma que o senhor fala, só falta desenhar. Só falta. Porque o senhor sabe o que é a diferença. É, sim. Você não sabe? Sei, sim, senhora. Então. Sei. Mas é que daí ouve da entidade e já passa assim. O grau, né? A gente trabalha. É um trabalho. Nós somos da luz. A gente trabalha na luz. E nas trevas também para ajudar. Os pobres coitados. Não, pobre coitado não tem pobre coitado. Porque não existe. É. É opção sua assim. Ficar na ignorância. Certo. Ah, é? Não é opção sua? É. Claro. Você optou por essa faixa vibratória? Sim. E tem trabalhos que precisam ser feitos lá, como tem trabalhos que precisam ser feitos na luz. Então não existe trabalhadores da luz. Na luz. Na escuridão. Por exemplo. Na consciência e na não consciência. A senhora consegue chegar no nosso lar? Nem quero. A senhora consegue. Não quero. A senhora consegue chegar na Aruanda? A senhora mora onde? É que o Sunsê tem sempre a ideia. Sunsês precisam de ter. No mental de vocês, no imaginário de vocês, que tudo isso é imaginário, é mesmo. Vocês precisam de, de uma forma física. Sim. Por isso que existem os santos, por isso que tem as imagens. É. Que para vocês a imagem é uma coisa importante, porque veicula, facilita. Claro. Existem só faixas vibratórias, só existe energia. Sim. Isso você vibra naquela faixa. Onde se você achar que você tem... Se você desencarna. É. Se você está preso naquela história. Você vai plasmar aquela história, não no plano físico. É. Mas no astral você vai imaginar que existe tudo aquilo e você vai estar vivendo ali. Olha. Ou seja, é uma criação mental aquilo ali. Uhum. É. Mas uma criação mental de um grupo grande forma uma coisa só. É egrégora, um acordo. Né? É egrégora. Então, uma colônia é um acordo. As coisas de colônia, nosso lar. Isso aí, se você quiser, lá você também traz. Ô, dona Mulambo, alguém no mundo espiritual já desafiou a senhora? A gente compra a briga, né? Compra? É. Como é que é comprar uma briga? Quando uma energia... de uma entidade for usada para fazer algo e se você faz o contrário, é briga que você compra. Mas explica isso. Quando a energia de uma entidade é usada para fazer algo, você faz o contrário. O que quer dizer isso? Porque não entende. Dá um exemplo, por exemplo. É, né? Tem que dar um exemplo precisa, ou desenhar, né? Precisa. Então. Quando você... usa aquela energia daquela pessoa para fazer uma amarração, causar um desequilíbrio energético na pessoa. É. Depois a pessoa vai a outra casa para fazer o contrário, então você compra uma briga com aquela entidade. Ah, vamos ver se eu entendi. Eu chego aqui... Passa pro plano físico, isso que eu tô falando para São Cê. É. Não é a mesma coisa? Peraí. Eu chego aqui e falo para a senhora assim... Olha, faz não, uma não, fala uma coisa que você faz. Coisa do dia a dia. É, mesma coisa. Mesma coisa? É, uma coisa que você faça nesse dia a dia. não no espiritual. Você compra uma coisa numa loja, não te, não te serviu. Você volta lá para trocar. É. Aí a pessoa não quer trocar. Você não está comprando uma briga? Sim. Não tem um embate energético aí? Tem. Ela dizendo não e você dizendo sim. É. Positivo ou negativo? Certo ou errado? Só muda o nível, a intensidade de energia trocada. Então existe, assim, briga entre vocês em cidades? Embates, não é briga. Embate. Quem que vence? Quem tá na lei? Quem cumpre a lei. Ah, claro. Ou seja, eu fiz uma amarração, a outra quer desamarrar, quem ganha quer desamarrar. Depende de quem ganha. Se você tá querendo explicar algo espiritual, é uma coisa material. É. Não é? Sim. Então. Tipo, pra modo de comparação só, né? Claro. Vou me viciar. Você falou que eu vou me viciar. É. Não. É, então vamos lá. Por exemplo, chega aqui, eu chego aqui, olha, faço uma amarração. Vai lá no terreiro e fala, ah, tem uma amarração em você. Vamos tirar? Vamos. Daí tira. Daí vai procurar a mulambo que fez. Aí chega na senhora, uma outra mulambo, fala, como é que é, minha amiga? Minha comadre. Isso é coisa terrena. É? Que os embates são energéticos. São energéticos? É, não tem essa coisa aí não que... Não tem essa conversa. Não, não. Vai ficar lá, inimigo, entra na fila e vai embora. Entra na fila? É. Inimigo? Assim. Assim. Que a ideia que a gente tem é que todas as mulambos são amigas e unidas e juntas. E existe uma hierarquia e todas trabalham para a luz. É meio romanceada. Se você tá dando uma informação que eu deixo, você tá tomando outro viés. Sim, claro. Pra as questões que permanecem, claro. Então aquilo que eu fiz cai no meu crédito, o que ela fez cai no seu crédito, e cada qual no seu padrão. Ah, pronto. Uma explicação muito clara, direta e simples. Só não entende quem não quer. É. O que eu fiz cai no meu crédito, o que ela fez cai no crédito dela. Nós vamos responder por isso. Perante a um tribunal superior. É, tudo é assim. A senhora fala, porque eu tô passando... É porque é assim. Claro, mas eu tô passando mais uma coisa inventada da nossa cabeça de tribunal superior, como se existisse um tribunal superior. Mas é pra existir, a senhora falou que existe hierarquia. Com certeza. Que vai dirimir... É o duplo, é. É o duplo. As querelas, por exemplo, eu não gostei. Duplo? Tudo que existe no Aie tem um duplo no Orum. Tudo que existe no físico é a mesma coisa. Se você irradia um pensamento. Certo. Isso fica plasmado. Tudo se plasma. Tá. Virou história. Tu espera oportunidade. Ixi. Que é atemporal. É atemporal. Não existe tempo. Pra vocês? Não, o tempo não existe. Nem pra nós. Só vocês que precisa do tempo pra estar... A gente conta, né? É. Tá, entendi. Claro, não existe o tempo, mas a gente conta. É, porque se vocês estão encarnados, precisa desse tempo. Mas tudo é atemporal. Não existe tempo. Bom, se o que a senhora faz cair no seu crédito, o que ela faz cair no crédito dela, e tem um órgão específico para dirimir as querelas, como é que fica, então, embate? Por que que existe embate? Você não precisava ter, haver embate? Mas tem. Mas tem? Claro que tem. Sim. E como é que é esse embate, então? Ela chega na senhora e diz assim, olha, vamos resolver isso aí. Os embates são energéticos. É o que emana. Aham. Tudo é o que emana. Claro. Se alguém chega, faz um mago negro, faz uma magia pra eu parar. Para com esse trabalho aí, não tá bom, não tá agradando. Daí... A sociedade vai ter outras forças Aham. que sabem da importância, da utilidade do seu trabalho, que vão ajudar a sociedade. Que vão ajudar, claro. E, ou seja, vocês vão já usar do conhecimento magístico de vocês para criar uma proteção, que neutraliza aquilo que ele mandou. É. Ah, entendi. A menos que eu esteja realmente precisando, daí vocês deixam passar. É. Claro, claro. Né? vai lá na que aquilo que for necessário para o seu crescimento, independente do seu entendimento, não, você vai ter. Isso, claro. Ou seja, a parte das coisas boas que o Exu faz é esquecida, porque também faz mal, quer dizer, só porque ele faz um... É neutro. Não é mal. Não é mal. Não, mas a gente vê como mal, né? Mas vocês não. Mas você sabe que não. Eu não, não. E quem é consciente e entendeu o que a senhora falou, também sabe que não é mal. É. É apenas uma maneira de fazer a pessoa ficar consciente. Que fora da lei só dá errado pra ela. Uhum. Claro. É uma maneira só de avançar o conhecimento dela. Uhum. Claro, claro. Então, quando a gente quer lidar com o mundo espiritual, a senhora, por exemplo, eu quero me comunicar com a minha pombogira. O que a senhora sugere que eu devo fazer em termos de procedimento? Eu posso acender uma vela no meu quarto, chamar ela? Como é que funciona tudo isso? Primeiro, você tem que avaliar o que você quer. Ser amigo dela. Ah, é? É. E daí? Você que acha que é. É, quero ser amigo dela. Uma pessoa em casa pensando isso, né? Eu tô aqui. Falta do que fazer, né? Falta do que fazer? É o amor pela entidade. Ah, é? É interesse pela entidade. Que isso? É. Tipo. Se você tem amor. Trocar uma ideia. Ah. Se você pode se dirigir ao Exu, conta-se nos dedos. Quantas pessoas conhece que se dirige ao Exu só pra ter uma conversa? De amigo. Só pra fazer um agrado. É. Sem estar querendo, sem estar pedindo. Isso. Você conhece? Você conhece? É. Você conhece? Ah, tipo assim, não declaradamente, assim. Tem sempre algum interesse? Tem? É. Ou seja, até pra conversar, pra saber como é que é, como é que não é. Não, difícil. Ninguém vem pra isso. Mulambo já viu aqui na casa pessoas que chegaram só porque gostam da energia, mas é difícil. É, então. Porque querem sempre. O tempo todo querem. Vocês querem o tempo todo. Ou seja, as necessidades humanas são ilimitadas. É. Quanto mais vocês têm, mais vocês querem. E que nem é merecedor. Essa é a base da nossa economia, mas é um pensamento errado, né? Porque a necessidade nossa não é ilimitada. Ilimitada. Não, tem limite, tudo tem limite. Tudo nesse mundo... É. Estimula vocês a querer o que não é de vocês. Oh, meu Deus. A querer o que não tá no caminho de vocês. Uhum. É. E vocês vivem nessa ilusão. E vocês embarcam, porque vibram isso. A gente quer o que não é nosso, a gente vive nessa ilusão e embarcamos porque vivemos nisso. É. Vivemos nisso em sentido... Claro, é uma prática diária. Com certeza. Claro. Já ficou tão inconsciente que tá tão na rotina de vocês. Claro, ficou encravado assim dentro da nossa essência. É. E quem é vocês? Vocês passam esse tempo aqui? Vocês não sabem nem quem vocês são. É. Sabe nem o que vocês vieram fazer aqui. Quem faz um curso de comissário de bordo sabe que é um comissário. Uhum. Olha lá. É só até aí que vai o nosso conhecimento. É. Eu sei que eu sou um gerente. E às vezes você quer ser o comandante? É. E você se preparou para ser o comandante? Não. Se você fez o estudador para ser o comandante? Não. Como é que você vai ser o comandante? É, querer não é poder. Não. Só. Você tem que querer aquilo que veio para você. Você tem que desejar fazer bem aquilo que veio para você. Mas se veio para mim ser um pedreiro? E daí? Ser uma dona de casa? E daí? Ah, então. É o que eu falei pra Sunsê antes. Sim, claro. Aquilo que veio pra Sunsê, você pegar o que veio pra Sunsê, você fazer o seu melhor. Professor numa escola pública, aqueles capeta que nem o pessoal diz. A pessoa fala, pelo amor de Deus, né? Mas tá certo, a senhora tá dizendo, veio pra você, faça aquilo. Então, voltando ao assunto lá. Quanto a eu acender uma vela no meu quarto pra conversar com a minha pombogira, mesmo se tem uma intenção boa, a senhora não sugere? Que se faça isso? A vela, quem precisa é Sunsê, não sou eu. É. Tá no seu imaginário que precisa da vela. Da vela pra iluminar a pombogira. É, você. Não é a pombogira. Não. Claro, claro. Sunsê precisa desse artifício. É. Lembra que eu falei das imagens? Das imagens. É, precisa ter a imagem. Certo. Se não tiver a imagem, Sunsê não, A maioria das pessoas não consegue fazer a conexão. Aham, é um veículo da fé. É. Certo. Porque precisa disso. Porque precisa ali. Tem gente que precisa disso. A pombogira não precisa da luz da vela. O Sonsei precisa, certo. Porque aquilo é importante para o Sonsei. Certo. Mas e quanto à ideia de eu fazer isso na minha casa, onde eu durmo, onde eu me alimento? Ah, se você acende a vela para sua anjo de guarda, isso aí é normal, não manda você fazer isso. Sim, mas eu... Anjo de guarda. Mas eu quero... Mas eu quero, assim, entender qual que é o processo de interação com o espírito no local onde eu moro. Porque muita gente mora no exterior e lá não tem terreiro. Pode desenvolver mediunidade no quarto, conversar em receber, incorporar, lá na área, no quintal lá atrás. Sempre no quintal. Se você faz a conexão no seu mental. No mental. É. Nada mais ostensivo. É. Claro. Você pode acender uma vela. Ritual, se você não pode fazer. Não pode. Você precisa de um lugar específico para fazer isso. Precisa? É, porque quando você faz ritual em um lugar que não está preparado para aquilo, você vai atrair o quê? Você não sabe o que está girando ali. Eu vou atrair o espírito que eu estou chamando. Assim, você pode achar isso, né? Mas no fundo não é. Ou seja, a gente tem muito menos conhecimento do que é preciso para isso. Bom, então a pessoa que está ouvindo agora, ela já vai ter esse conhecimento. Não se deve fazer porque atrai outras coisas. É. Pensa bem. Se Sonsê vai fazer uma... Dependendo do que Sonsê pensa, é o que Sonsê vai atrair. Certo. Eu penso na senhora, quero que a senhora vá lá. Dependendo, não é pensar só em... Dependendo o que que... Que pedido está dentro de Sonsê? Que está motivando essa ação. Você imagina quantos espíritos que vibram na mesma faixa vão se aproximar de você. Eita. Claro. Se num local que tem toda a segurança... Já é difícil. A gente ainda tem que estar fazendo encaminhar. Imagina um local que não tem. Se num local que tem toda a proteção tem que encaminhar, ou seja, vem excesso de coisa que não precisa estar ali. Com certeza. Nem é coisa, são que pessoas. Que vem, que tem um círculo. Lembra que eu falei do círculo? Do círculo. A vibração do médium? Aham. Tem que se encaminhar dos consulentes e encaminhar do médium também. Do médium também? É. Não falei isso para Sonsê. Falou. Mas de encaminhar... Dependendo do que Sonsê... Uh-huh. É. Claro. Sim. Da energia que está ali. Certo. Mas se um consulente chega para a senhora, ele está acompanhado de um obsessor, a senhora já pega o seu chicote... Chicote, menina. No obsessor e tira ele de perto da pessoa. Claro. É, tá passando o nível da infantilidade a nossa... Tá. A nossa visão do mundo espiritual. É a crença popular isso, será? Porque no espiritismo a gente vai para a desobsessão. Chego lá, o obsessor tal tá com você, ou meu irmão. Porque você não acha que é muito fácil você colocar a culpa em algo que está em você e não em você? Sim, é fácil. Mas... Não, eu estou com um obsessor. É. Mas o que está vibrando dentro de Sonsê? É. Para Sonsê estar acompanhado. Ah. Está com um obsessor. Claro. Então você está dizendo, a solução verdadeira vem da reforma íntima. Uhum. Claro. Não tem outro caminho. Mas tem uma ajuda que a senhora pode dar prendendo o obsessor aqui. A senhora prende, eu já vou para casa mais leve. Mas e depois? Se você continuar com isso dentro de Sonsê? Vem outro. É. É lógico, não é? É, claro. Então. Muito bem. Então vamos tratar de um assunto... O que que a senhora... Ele está terminando. Eu estava terminando, né? Agora tava? Tava. Até agora a gente estava pensando em fazer 2 horas, 2 gravações. Falta só 15 minutos. Para acabar. E agora com as suas considerações finais? Eu acho que você gosta de conversar. Com a senhora. Gostei. É verdade. Eu gostei de falar com a senhora. Você gosta de falar todos. Isso é verdade. Não só comigo. Sim, mas nesse momento com a senhora. Ah, tá bom. Então, se você tá sendo inteiro comigo. É verdade. Você tá sendo uno comigo. Sim. Olha o exemplo da unicidade. Ai. Eu estou aqui, isso você está comigo. É. Inteiro. Sim. E é isso que ninguém é. Nossa. No dia a dia, na espiritualidade. Mas parece ser tão fácil ser assim, porque a gente está dentro do nosso elemento, está sendo feliz, completo ali no momento. Ah, mas eu acho que eu sei por que não fazem isso. Tem a preocupação do futuro, se vai ter dinheiro suficiente. Tem a preocupação com o outro. O que vai pensar? O que o outro faz. É. Por que ele não tem a vida do outro? Não é legítimo para a senhora essas preocupações? Por mais que seja, não avança nada, né? Não. Porque você deixa de ser som sem essência. Ah. Quando você deixa de ser som sem essência... Claro. Você não tá ali. Não. Olha. Som sem está comigo. Sim, sim. Então nós temos o quê? Um rapport. Estamos únicos. Claro. Há unicidade entre mim e som sem. Isso. O negócio flui naturalmente. É. É essa a unicidade. Ou seja, o estar no ali, no agora, estar presente. Mesmo. Estar mesmo, claro. Eu sei que você está comigo. A senhora sente isso? Sim. Oh, meu Deus. Fico muito feliz. Que coisa boa. E às vezes as pessoas até dizem, ah, eu que queria fazer esse trabalho. Mas eu não faço para ser melhor que ninguém, porque eu gosto mesmo. É. É uma coisa assim. Você se conecta. É. Tudo é conexão. É. É um negócio que... Isso você tem a resposta. Sim. É o tal do seguir o seu caminho. É. Vai dar sempre certo. É o seu brilho. Ah. É o brilho que cada um tem. Sim. É o brilho que você tem. Claro. Ou seja, o sapateiro que quer fazer camisa tá meio... Faz... É o que ele veio fazer? Não. É a habilidade dele? Não. É do alfaiate. Então, se ocupa do seu negócio, né? É. Claro, claro. E aí tudo flui. Uhum. A gente cria coisas novas, assim. Passa de onde estava para um novo patamar. É? Que coisa boa. Então, eu já estava nas minhas considerações finais, né? É. Então vamos começar aí para elas de novo. A senhora, quando pensa, ah, vou lá incorporar hoje, o que a senhora sente em termos de conquista? A senhora pensa, ah, eu vou conseguir conquistar muitas coisas, não vou. O que a senhora acha do momento da humanidade em termos de evolução e entender o que vocês querem passar? Como é que estamos? A humanidade tem que entender o que ele veio fazer aqui. A humanidade. É. Claro, cada um entender por si. É. O seu. É. Uhum. Precisando ou não de alguma orientação religiosa. Que isso não... Que isso. É. Claro. Mas em termos, pode falar. Os homens mais ricos desse mundo, é. Ricos, que Mulambo diz de material. Certo, claro. Uma riqueza passageira. Se você for ver as histórias dele, uhum. conseguir além do desejo de ter a vida deles, que quando alguém assiste a esse programa, fica pensando, por que eu não sou? É. Né? É. Se você conseguir ir além disso, todos eles, estavam imbuídos de fazer o seu melhor e o seu dom. O dinheiro foi consequência. Claro. E teve ali a disciplina, a persistência. O compromisso, a seriedade. Compromisso e seriedade. São vários fatores. Sim, mas o compromisso e seriedade, às vezes, é difícil porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? Ué, a vida é feita de escolhas. A senhora falou. Né? Claro. Você acorda decidindo se você vai ser feliz ou não. Decidindo. É. Certo. Se você escolhe aquela energia que vem do outro, se você vai aceitar ou não. Certo. Tá certo. Vamos dizer que agora o pessoal capturou bem essa essência que a senhora quis passar. Vamos falar rapidamente um pouco sobre... A... Ele tá sempre no final. Não, eu tô acompanhando o reloginho aqui. Vamos, a hora que chegar certinho. Ele tem que vir na gira, né? Vamos conversar com o Solente. Daí sim, hein? A senhora diz que quando uma mulher incorpora um Exu, não fica masculinizada. Hum? Dizem que quando uma mulher incorpora um Exu, não fica masculinizada. Mas quando o homem incorpora uma Pombogira, fica afeminado. Falou um pouco com a avó, mas qual que é o da Pombogira que a gente quer ouvir Por que que tem essa ideia que o Exu não deixa a mulher mais homem, mas a Pombogira deixa o homem mais mulher? Eu discordo. A senhora discorda por conhecimento. Porque se aquela energia que está ali é masculina ou feminina, dependendo do corpo que ela tiver, é, a energia, é essa energia que vai passar. E a senhora não é contra o homem se vestir de Pombogira, de mulher? Não é questão de ser contra. A energia que ele vai receber é feminina. É. Sim. Quando a minha médium recebe veludo, a energia que ela vai receber é uma energia masculina? Claro. E aí não tem por que estar... E a energia dela, dele que vai ser sentido, e não dela. É questão de energia. Sim. Não é questão de você se forçar, você masculino ou ser feminino. É. Aquela energia está ali e passa isso. A energia está. Está. E ela por si só fala. Certo. Sente. Então não tem essa coisa do ser afeminado. Mas não seria vaidade da Pombogira pedir roupa para um homem, sendo que ela pode vir mesmo que ele esteja de calça, sem roupa? Repete. Não seria vaidade da Pombogira pedir para o homem vestir roupa feminina, sendo que ela pode chegar de qualquer forma, igual aos espíritos no espiritismo? Lembra o que eu falei para Sun C? Eu sou o que nós você... somos a faixa vibratória mais próxima do homem. É. Sun Cs precisam de quê? De ter referência. Sim. Vocês não precisam da referência? Em termos... Se tem uma mulher, ela precisa estar travestida de uma mulher. É. Isso fortalece. Fortalece. Isso dá empatia. Sim. E vice-versa. É isso. É isso. Ou seja, não há vaidade. Faz parte do contexto. Faz parte do contexto. É. Graças à nossa infantilidade. De ter que ter um ponto de referência. Precisa. Uhum. Vocês precisam disso. Pensa. Não, não. É que eu estou imaginando muito... Pai de santo, por exemplo, que diz, ó, se eu incorporo uma vez por ano, meus filhos também. Aqui ninguém vai incorporar Pombogira, não. Só mulher. Isso causa alguma deficiência ele na medicina? Ele tomou essa decisão. É. A espiritualidade deu essa ordem. Foi ordem da espiritualidade? É ordem dele. Ah, entendi. A senhora afirma que é a ordem dele quando faz isso. Claro. Que a ordem é do alto. Ou seja, quando é do alto, não tem essa... Tabuleiro de xadrez. Vamos ver. São seis? É. São peças. Certo. E a gente vai movimentando. Se a gente ouve. É. Movimentando para uma coisa ou boa. Ou aceita ser essa peça. Ou o quê? Ou deseja ser essa peça. Que essa peça vem e faça a função dela. São seis são peças nossas. Certo. E é assim. Um tabuleiro. Tabuleiro, por mexe exemplo. Se peça, e quem mexe é a espiritualidade, não é você com que você quer, com que você acha. Sim. Quando quer estar numa coisa certa, né? É. Certo, no seu caminho, segue o que vocês estão mexendo ali. É. Claro. Então, você acha que isso é um exemplo de não seguir o que a espiritualidade quer? É. A determinação é da personalidade daquela pessoa. Ela deseja isso, certo. Ela quer isso. E se ela é pai da casa, não tem o direito? É. E fica lá... Quem quiser seguir essas regras, porque é uma regra dele, certo ou errada, quem é você para falar? Sim, realmente. E quem é a Pombogira? A partir do momento que Sun C quer estar numa casa, você tem que seguir a regra da casa. Seguir a regra, claro. Se você não quiser, você procura outra. Sim, quem está lá segue. É. Certo ou errado, Sun C está lá porque Sun C quer. Mas os filhos podem perguntar, por que que se é errado, o preto velho não chega e não fala? Pro Cambone, olha, fala pro meu filho, para todo mundo começar a incorporar a Pombogira, que isso daí é do alto e é normal. Vocês deixam a pessoa se trepar. Porque foi escolha dela. Foi escolha dela, tá. Porque ela sabe o que ela tem para fazer. Sim, sim. Porque ela recebe o aviso do que é para fazer. Recebe, claro. Só que tem o livre-arbítrio. Sim. E ele se acha, é o que eu digo pra Sun C, se acha maior do que as forças. Ixi. É mesmo? E aí a gente deixa fazer o que quer. É. Existe alguma deficiência que causa na mediunidade da pessoa o fato de ela ficar sem receber uma entidade como a Pombogira, se é um homem, ao longo de... Deficiência? Eu quero dizer, se causa alguma deficiência na mediunidade da pessoa, ela não receber a pombogira num prazo de espaço mais longo? O médium não está afinado, ele não está preparado para receber. Entendi. O lugar que ele está desenvolveu? É. O lugar que ele está permitiu? Ah. Ele está aberto para isso? Ah. Claro. Como é que eu vou atuar no mental da minha médium se ela não está aberta para isso? Se não está aberta. É. Ou seja, o senhor está querendo dizer, a deficiência que existe é a falta... Não é deficiência. Ah. É escolha. Escolha. É. Mas, por exemplo, não tem nada... Eu chamo deficiência assim... É, um resultado inútil por conta da minha escolha. Ou seja, eu incorporo minha pombogira. Daí agora eu vou dizer, ah, vou passar um ano sem incorporar ela. Eu não perco nada em termos de conexão com ela. Claro que se você perde uma energia que não é alimentada. Olha lá, isso que eu quero dizer. Tem, então, se perde algo. É. Claro. Então seria melhor se eu incorporasse a pombogira e todas as outras entidades. É. Sobretudo se eu sou médium e trabalho com isso. Não é? Claro. Foi o seu compromisso? É. De ser esse meio? Sim. E não... Mas o que acontece, muitas das vezes, o médico quer ser mais do que a entidade. Quer ser mais. É. Ou às vezes a gente... Mais do que a espiritualidade. Mais. Porque se ele fizesse o que essa deidade tem, botar a vaidade dele debaixo do pé dele, é. Ele passa a ouvir mais. Passa a ouvir mais? É. Ou, sobretudo, se a entidade que a gente que trabalha com a gente, né? Nossa. E qualquer uma, sobretudo dos dirigentes, mas... É. Devia ouvir. Uhum. E sabe o que, que é bom? Ah, o quê? É quando o médium... Ah. Às vezes o médium sempre pede uma resposta de alguma coisa. É. E às vezes você fala. Mas vocês sempre duvidam, né? Ah, isso é coisa da minha cabeça. É. Ah, isso é coisa... E sabe o que, que é bom? Ah. Quando a entidade vem outro médium. Ixi. E fala para Sunsê. Fala. Isso ganha poder. É. Isso ganha força. Sim. Isso te dá confiança. É. Para saber que aquilo que vem, vem para você. E é verdadeiro. E é verdadeiro. Mas é muito bom Sunsê ouvir de outro. Sim. Que nada sabe. E a entidade incorpora e fala para Sunsê. É bonito. É. Não? É, realmente. É prazeroso. É. Seu médico faz um entendedor disso. Ele tem que fazer um entendedor disso. Tem que. Entender o que vem pra ele. Aham. É. Ou seja, nele mesmo. Aham. Ou seja, em outro. Claro. Hum? É a proposta, né? Hoje eu não sei, amanhã eu entendo e mudo tudo que eu sou pra poder ser útil. Uhum. É por aí. É. Claro. Então, a senhora acredita que é uma insegurança pessoal do ser encarnado masculino quando ele não faz isso, receber uma pombogira e muito menos travesti, de ele de repente realmente se tornar um afeminado por conta disso? Não. É uma insegurança? É bonito quando ele mesmo com vergonha, quando ele mesmo inseguro, ele faz. Faz. Porque é ordem. Olha. Isso é bonito. O olho da senhora chega a brilhar. Quando se fala em ordem e seguir ordem. É. Porque é assim que funciona. Ou seja, se quer alguma coisa funcional, esse é o caminho. É. Não é o que você quer. Se a partir do momento você se dispôs a seguir, é. Você tem que seguir. Oh. Não importa o que você acha, se aquilo está certo, se aquilo não está, se você é homem ou se você não é. Se é homem ou não é. Se você está com vergonha. Claro. A entidade que vai, que você vai receber, quer que seja dessa forma. Certo. Isso você faz. Entendi. E é um degrauzinho que você sobe. É um degrauzinho? É. Seria como eu vou numa empresa, ela me dá uma roupa rosa para usar, eu falo, opa, mas eu sou homem, você me dá o uniforme azul. Às vezes, não, o uniforme para essa repartição específica é rosa. Daí você fala, tá bom, se você quer trabalhar aqui desse jeito. É que vocês vivem é. Numa sociedade é. Em que determina que as coisas são masculinas e femininas. Sim. Vocês, cada um de vocês carrega o princípio masculino e feminino dentro de vocês. Certo. Um carrinho é um carrinho. Não é carro de menino, não é carro de menina. É. O rosa é o rosa, é. Não é de menino, não é de menino. Você é imposto por quem? Por são seres mesmo. Sim. Simplesmente é. Fator limitante, claro. São seis é que determinam isso. É. E nem o problema é a cor, é o julgamento dos outros que está preocupado, né? É exatamente. Claro, que os outros vão pensar. E são seis são os inteiros, quando são seis tem os dois princípios. Uhum. O masculino e o feminino. O feminino. Isso é inteireza. Inteireza. É. Ou seja, aí você está completo. Pleno. É. Plenitude. Uhum. Oh. É. Claro. Quando você internaliza, sim, e vê que Sunsê só é completo se tiver os dois princípios dentro de Sunsê, quando Sunsê nega um, olha lá, está desequilibrado. Quando Sunsê afirma um, Sunsê nega o outro, você está em desequilíbrio. E mesmo que esse um seja toda a beleza do mundo e seja próprio, seja da sua cor e da cor da sociedade, está em desequilíbrio. Tá. Porque existem os dois princípios dentro de São Silvio. Sim, sim. É o masculino e o feminino. Tem que sempre buscar, então, dentro da gente, o que motivou aquela ação. É alguma carência. Que ação? Ou seja, a ação de não vestir essa roupa ou de não fazer, ou seguir uma ordem. Isso é imposto a você. Imposto. É, isso é imposto. Claro. A definição de cor. É. Definição de coisas. Sim, é o medo de perder algo, nem que seja a atenção dos outros. Claro, claro. Que você nega. Nega, né? Quando você nega a sua essência, você entra em desequilíbrio. Entra em desequilíbrio. É. Tá certo, meu amor. Fala pra gente o que a senhora mais gosta de ver no médium. No religioso em geral. Depois a gente fala de médium. Ah, eu sou um religioso, ou da Umbanda, ou de cor, não importa. O que a senhora mais... Eu já respondi isso pra você. Isso, mas é só pra finalizar. Com, de repente, uma segunda opinião sua. Não, é a mesma. A mesma. É a mesma fala. Uhum. Como se você se melhora como ser humano. É o que a senhora mais gosta de ver. É. Só buscar essa melhora pessoal. É. Certo. E cada um tem as suas limitações. É. Cada um tem as suas inseguranças. E quando você consegue ir além delas. Você convive com elas e você consegue ir além delas. Isso é crescimento. Crescimento, claro. É. O que a senhora menos gosta de ver num religioso? A senhora já falou também. A falta de conhecimento, a ignorância. Ou seja, a falta de conhecimento e ignorância. Mas isso é um estado, seria, no caso, a pessoa não se incomodar de buscar esse conhecimento e sair da ignorância? É, porque o movimento é seu, não pode ser meu. Isso, claro, claro. Aquilo que vem para a Sunsê fazer, eu não posso fazer para o Sunsê. Não pode. Claro, certo. O que, que a senhora acha que falta na religião, por exemplo, da Umbanda como um todo? Comparando os terreiros, você acha que falta união? O que a senhora acha que falta na Umbanda? Não só na Umbanda. Ah. Falta as pessoas serem. Serem? Simplesmente serem. Como a gente está sendo aqui. Sim. Simplesmente serem. Ser, claro. Ser. O movimento é outro, é de ter. Que predomina hoje. É. Aham. Ninguém é. Ter. Claro. Minha preocupação é eu tenho ou o que eu tive ou o que eu posso ter. Daí eu vou agir em relação a isso. É. E se esquece de ser. Se esquece de ser. É. Nossa. Tá certo. Esse era o objetivo das religiões. Fazer ser. Fazer se melhorar. Uhum. Se eu vou para um lugar e professo uma coisa, tem que professar lá fora. No dia a dia? É. Mas lá é difícil. É, mas aí tá o grande desafio. Claro, claro. Se não consegue hoje, vai aos poucos, né? Mas não desiste. É. Certo. Entendi. É ser. Ser. Tá inteiro. Uhum. Como nós dois estamos. Graças a Deus. Tá certo. Então passa uma mensagem final pra quem acompanhou a gente até aqui. Já... Mas eu tô gostando disso. É, eu também, eu percebi. Uma mensagem final para quem acompanhou a gente até agora, ouviu a mensagem da Dona Mulambo e já está preparado para viver lá fora o que aprendeu aqui. Eu vou repetir tudo o que eu falei. Na boa. Repetição é a mãe do aprendizado. Seja aquilo que você veio. Uhum. Ser. Uhum. E para aqueles que são médios, tenha responsabilidade, tenha disciplina. Uhum. E entenda que com o passar do tempo, com a consciência que você vai, que deveria ter com o passar do tempo, você não é maior que a força. Você é um meio utilizado pela força. É entender isso. Você é um meio para a atuação da força, para a atuação da lei. E querer ser o melhor dentro do que Sun Tse veio fazer. Aí Sun Tse vai fazer um bom atendimento, aí a casa vai estar forte. Claro. É o que tem que ser. Dona Mulan. Muito bom, muito obrigado. Fico muito feliz com essa mensagem, com esse encontro. Tudo acaba. Tudo acaba, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas fazer o quê, né? A gente se contenta com isso, né? Tudo que é bom dura pouco? Não, ele é eterno. É mesmo, né? Tudo que é bom é eterno. É? Tudo que faz bem a você, é. Tudo que alimenta o seu espírito é eterno. Fica ali pra sempre. É. A gente que não percebe. É atemporal. Oh, meu Deus. Tá certo. Daí a gente tava falando, eu falei, ah, vamos, né, parar. E daí foi conversando, eu falei, fala mais uma hora que a dona Mulambo, né? Daí a gente chegou a duas horas. Atemporal. Olha. Dona Mulambo. Acho que eu gosto de falar igual o Tiriri. Que coisa boa. Agora, gostei de você. Gostou? Uhum. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ouvir isso. Isso é bonito de se ver. É. Você recebeu e cumpre o seu propósito. Ah. É isso que falta nas pessoas. Receber e cumprir o propósito. É. Apanhar aquilo que é seu. Uhum. E trilhar aquilo que é seu. Viver aquilo que é seu. Uhum. Isso você é muito rico por fazer isso. Por fazer isso? É. Ah, claro. Entendi. A senhora vê que isso, que eu tô no caminho que foi realmente programado. Isso é bonito. Aham. Faz um ser inteiro. É. Faz um ser uno. Uno com a sua essência, uno com o universo. Com o universo. Aí é bom, hein? É. Você tá sempre rindo, sempre alegre. E sempre com... Com, vamos dizer assim, gás. Sempre com gás, né? Pra poder continuar. Graças a Deus. Um exemplo. Um exemplo. Esse Ogan. Esse Ogan. Ele adora cambonar. Ah. É. A felicidade dele é essa. É essa. Isso faz feliz. Faz. Isso faz ele inteiro. Inteiro. É. Claro, claro. Satisfaz a alma dele, a essência dele. Então, quem é cambone numa casa ou ogano deve ficar triste porque às vezes não incorpora? Cada um vê aquilo que tem que ser. E basta, né? E ser feliz com aquilo que veio ser. Oh, meu Deus. Claro. Bem sim. Ah, é muito bom. E às vezes as pessoas dizem, né? Você vai fazer um trabalho assim, público, de um alcance grande, deve ter medo do mal, das organizações trevosas. Ah, eu tô no meu elemento, como é que eu vou sair disso? Tem medo de você. É. E daquilo que você sente, aquilo que você sente vai conectar com outras coisas que vibram na mesma faixa. Eu falei pra você que trevoso são vocês. É. Claro. Uhum. É. Sim, senhora. Nossa. Muito bela. Gosto de ser uno com você. É, eu também. Tá muito... Nesse momento nós somos. Sim. Realmente. Nossa. Muito bonita, muito belas as suas joias. É? São. É. Se você quiser me dar uma... Oh. Mais um para minha coleção. sinto medo. Colar. A roupa. Faz parte. Claro. Não é bom ver o belo? É. Então tem que ser belo, né? Se é bom ver nos outros, é bom ser. É. Preciso ser. Sim. É bom. Nossa. A gente gosta do que é belo. Thank you.